pra você. Chega mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça, o teu corpo ao meu. O seu beijo não me esquecer. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu, troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver no paraíso, minha verdade é você, meu lar. Laiá, laiá. Só de pensar o dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer. Olhar pra mim, deixa eu olhar pra você. Chegar mais perto que hoje eu vou te dizer.